Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Vou jogar uma partida de Gamão, Bora Detetive, Imagem e Ação. Eu gosto de jogos e diversão. Aê! Uhul! Totalmente excelente! Busca! Mickey Mouse! Caralho! Agora os Flazers! Ou oh, Buster Shot! É isso aí, amigos amantes de jogos e diversão! Estamos reunidos essa semana para falar sobre aquele robô azul cabeçudo de pernas gigantes, o Mega Homem! Também conhecido como o cara que você segura o botão, espera alguns segundos e solta a bazuca. Senta o dedo nessa porra, 01. Não, peraí, isso não é uma das coisas mais clássicas, não. Isso é relativamente recente. É, ele é recente pra caralho, assim, do Mega Man 4. Já perdeu a virgindade o negócio, há muito tempo. Pra quem não sabe, tô dando mole, eu sou o Ninja Inimigo Man. E para relembrar essa série toda, temos aqui o Ilapso Man. O Ninja Inimigo Man adora levar ferro quando tá com fogo. O Mestre Splinter Man. O Rato Man. E o Senhor da Eternidade Man. Sangue Man. Man. Quando você derrota o Senhor da Eternidade Man, que poder você ganha? O poder da maldade. É isso aí, amigos. Hoje nós vamos tentar desvendar como essa série foi de tanto sucesso, como é que eles têm mais de 130 jogos, como é que conseguiu entrar pro Guinness, como é que você inventou esse número? Não inventei. Vamos descobrir como é que Mega Man virou um sinônimo de side-scroller, tudo isso e muito mais, depois dos e-mails. E-mails. Ilapso, são 11h42 da noite, horário de Brasília, dia 11/11/2010. Bem-vindo a mais uma gravação de e-mails. Aê, estamos aqui para ler a carta que você mandou para a caixa postal 11415, Rio de Janeiro, RJ. Também conhecido como eugostdejogos@baixofrentesoco.com. E o nosso Twitter, qual é? Nosso Twitter é @baixofrentesoco. Difícil, hein, porra. Deve ser difícil, porra. Vocês têm que se inscrever lá, a gente escreve uma porra de coisa maneira lá e... Na verdade a gente começou a escrever agora, né, então. Porra, mais um motivo então, agora a gente tá no gás. Vai ter coisa pra caralho maneira. Temos em torno de... Estamos postando em torno de 52 tweets por dia, de acordo com dados de dezembro de 2011. Antes de começarmos. Oi. A ler os e-mails, você sabe da notícia mais fodástica da semana? Sei. Porra, então beleza, fala aí. Não, a gente ficou de palhaçada olhando o iTunes pra ver se a gente tava bem posicionado nos rankings lá e por algum motivo a gente tava em primeiro dos podcasts de áudio lá do ranking semanal, mensal, sei lá como eles fazem aquilo. O primeiro lugar. Isso na categoria de games e hobbies, né? Aí, pra nossa surpresa, a gente foi olhar o ranking geral e a gente tava em segundo, perdendo apenas pro Guia de Motéis e ficando à frente do Sexo com Pamela. Ou seja, a gente no tá pódio, entre o negócio, moleque. É, tá no pódio com a gente, só gente que fala do negócio. Não, a gente tá no meio do negócio, meu irmão. Exatamente. A gente é o recheio do negócio. O que, na verdade, nos dá o título de campeão moral, né, cara? Porque a gente fala de videogame e competir com o negócio só prova que a gente fala do negócio também. Então, aproveita aí que a gente ficou em segundo aí, por algum motivo que a gente ainda não entendeu direito, e que a gente tá em primeiro lá na categoria de Games e Hobbies, e mostra o nosso podcast a algum amiguinho seu, algum gordinho flácido que você conheça, que tenha um radinho de pilha, alguma coisa do tipo. Se inscreve lá no nosso iTunes, ou então continua ouvindo aí pelo site mesmo. A gente tem que aprender a monitorar quantas pessoas baixam o nosso programa. Não conte só pros seus amiguinhos gordinhos também, não. Mostra pra sua mãe, pro seu pai, pro seu cachorro, pro seu filho. Pô, seu filho com certeza vai gostar. Mostra pra sua namoradinha. Pô, pra sua namorada com certeza vai falar, porra, minha mulher, por que você não gosta de jogos? Verdade, tá, né? Se for virtual, não precisa mostrar, não. Se for namorada virtual e for num MMO, com certeza é homem, então cuidado. É, explana o seu Orkut, no seu MSN, no seu Twitter, no seu Facebook, no LinkedIn. É LinkedIn ou é LinkedIn, é o nome daquilo? É o link, a gente deixa genérico. É, bota no seu currículo Lattes, faz o que der. Quando você chegar numa entrevista de emprego, fala assim pro cara, porra, eu sou ouvinte do Baixo Frente Soco, eu gosto de jogos. É, fala assim, qual é uma qualidade sua? Eu gosto de jogos. Lápis. Sim. Esse é um quadro de e-mails. Na verdade, dadas as onomatopeias que você tá fazendo aí, é um quadro de cartinhas, né? Você imprimiu? Para com isso, cara. As árvores estão sofrendo. Porra, é óbvio que eu não imprimi. Eu tô aqui pegando uma conta minha do Itaú, que eu tô só mexendo aqui pra fingir que eu tô olhando o papel, porra. Aí sim. Vamos fazer uma coisa também. Chris, que diz aqui, parabéns pelo último podcast, galera. Gostei muito da resenha do Kingdom Hearts. Obrigado. Vou procurar depois a versão pra PSP. Vale muito a pena. E pra quem se revoltou com o spoiler que eu dei, foi mal. E lá se revoltou, mas tá sendo. Não, não me revoltei, eu só achei muito óbvio. Você falou, ninguém vai entender. Depois eu ouvi e falei, porra, muito óbvio isso. Ele diz aqui também que Overwatch é um jogo muito bom. Ele jogou pro PS3 e achou divertido controlar os Minions. Eu me lembro que o Smash Splinter falou que o Overwatch era só pra Xbox e pra PC. Achei estranho, mas PS3 tá sendo. Pra quem é fã de King of Fighters, ele diz aqui que pra PSP e pra Wii tem o King of Fighters Collection, The Orochi Saga, que é uma coletânea do 94 ao 98. Vale muito a pena pra quem gosta dessa classe. Não, sinceramente, se você gosta de King of Fighters mesmo, acho que vale mais a pena você emular a versão de fliperama do que jogar isso aí, cara. Por quê? Porque tem loading. Tem loading o negócio. É ridículo. Porra. Não, é sério, é muito ridículo. Tem loading, porra. Não existe ter loading em The King of Fighters pra PSP, porra. Jogo ultrapassado. Não tem motivo pra ter loading. Se você emulando o negócio não tem loading, por que vai ter loading pra versão nativa do videogame? É mal feito. Ele diz aqui também, pra quem tem o Wii, o novo console vermelho em comemoração aos 25 anos do italiano encanador, com Super Mario Bros, edição de aniversário de 25 anos, contendo famosa Lost Levels que a gente sempre fala. Dia 11 de novembro vai ser lançado no Japão. Olha lá, ele tá dando notícia aqui pra gente já, beleza. Notícia! É, na verdade é comemoração à queda da União Soviética, né, mas... Oh, really? Ele diz também aqui que na Espanha, como curiosidade, uma avenida foi chamada de Avenida Super Mario Brothers Land. Foi lá em Zaragoza, na Espanha. Ele tá falando que ainda tem previsão pra nomes como Sonic the Hedgehog, Space Invaders e Legend of Zelda. Porra, daqui a pouco vai ter a Avenida Baixo Frente Soco, né, pô? Pode ser. De preferência uma avenida grande, assim, tipo a Presidente Vargas aqui no Rio, ou Paulista lá em São Paulo. Ele diz aqui, explicando, Walking Dead que eu pedi é importado e demora 6 semanas pra chegar em São Paulo. A edição brasileira é bacana, mas o custo é relativamente alto comparado com o encadernado dos primeiros 49 edições, como eu fiz. É, esse encadernado que ele comprou é isso aqui, ó. Ó, ó o barulho, ó. É essa. Tirou coisa onda agora. É, o famoso tirei onda do já tenho, né? Mas é, fica em pé sozinho, é um tijolo esse negócio. E tem e-mail revoltado aqui do Flyer, né? Tem e-mail revoltado do Flyer. O Flyer, que é o, na verdade, é que ele assina como Flyer Zumbi, rei do quilombo da Dust2, ele diz, olá pessoal, @! Você não tá sabendo falar direito, é, @! Jogo da velha! É, palavrão @! Da turma da Mônica. Palavrão da turma da Mônica. É, como é que vocês podem se esquecerem? Ah, tá, não. Como é que pode vocês esquecerem do Plants vs Zombies? O jogo idiota de zumbi mais legal que existe. É a prova de que tudo com zumbi fica mais legal. Exclamação. A gente esqueceu realmente, mas Plants vs Zombies a gente conseguiu até comentar no podcast seguinte, né? Sim, mas foi na leitura de e-mails. Tá sendo. Tem um comentário aqui de um cara que, a princípio, eu pensei, pô, ele não botou nickname de CS, então eu não vou falar, mas, pô, eu acho que o nome desse cara já virou um nickname CS depois das atitudes do ex-jogador de Flamengo, entendeu? Então, se eu fosse pro Alan House jogar e ser tipo um matador sinistro, eu ia usar meu nickname CS, é Adriano. Então, o Adriano disse que entrei por aqui acasado, e olha, que podcast foda. Continuem assim, não acabem o podcast por qualquer maneira. Vocês são muito bons e muito engraçados. Obrigado. Ele falou em tom de ameaça isso, né? Com certeza. Se não, vai aparecer lá na Chatuba. Fora isso, nós temos a porradaria que a gente levou aqui no podcast número 3. Puta, chata. Falando que Pokémon não é o único jogo RPG da série. Tem o Fire Emblem e... E tem o Crusher aqui que falou, ah, Jawstone, em suma, Jawstone. É, esse aí que deu a pancada aí do Fire Emblem foi o Artemis. Eu continuo me divertindo muito com todos vocês, continuem lá pro seu velho conhecido, sempre foi muito engraçado, Ninja Inimigo me lembra uns amigos do meu antigo grupo de RPG. Muito bom ouvir o podcast com a fonética e o vocabulário do RJ. Aqui o nosso camarada Arthur Protásio Kale Logan fala, caraca! Vocês tocaram uma faixa Galaxy Man do Mega Man 9. Já fiquei feliz. Diz aqui que o Vagrant Bard está à disposição e torcendo para um dia ser escolhido para participar de mais um podcast. Especialmente o que vocês têm jogado. A gente vai tenta, ser. Mas ele é uma noiva. Toda vez que a gente chama, ele fala, não, eu tenho que tomar banho, tenho que... É, eu estou ocupado com trabalho, estou fazendo uma pesquisa sobre a indústria de games no Brasil e... Não, hoje eu tenho um compromisso, eu vou dar uma entrevista para a revista Época. Não, hoje eu estou indo para a TV Bandeirantes para participar de um programa de auditório muito importante. Não, dessa vez eu estou indo para o Simpósio Brasileiro de Games em 2010 e não poderia comparecer ao podcast de vocês. Eu gostaria muito, mas eu tenho uma palestra na FGV amanhã e falarei sobre a indústria de games no Brasil e infelizmente não poderia gravar. Tudo isso e muito mais no nosso podcast especial Desculpas do Keio Logan. Aqui o Lerzy dá uma porrada aqui. Cadê o Minecraft? Minecraft em breve no nosso programa sobre jogos ocasionais. Falaremos somente de Minecraft e do robô unicórnio. E o galo da madrugada. E do galo da madrugada. Man. Olha só, eu não sei se é de conhecimento geral, né, mas todo mundo tenta, mas só... Só o Wii pode ser penta. Exatamente. O Wii, ele é o primeiro lugar nas vendas, né? Todo gamer mais hardcore não gosta muito do Wii, mas temos que admitir que o Wii é um fenômeno. Ele foi um sucesso de vendas absurdo, a Nintendo voltou triunfantemente depois do fracasso do GameCube. E hoje em dia, a gente sabe que eles estão dominando o mercado, tá em primeiro lugar disparado. Agora, a guerra mesmo dessa geração é pelo segundo lugar. Record e o SBT estão disputando aí fervorosamente a disputa pela vice-liderança. A Sony e a Microsoft estão brigando sério, meu irmão. Vamos pra números. De acordo com o site Industry Gamers, 44,6 milhões de unidades do Xbox 360 foram vendidas, contra 41,6 milhões de unidades do PlayStation 3. Ou seja, tem uma diferença de 3 milhões aí, mas eu me arrisco a dizer que até então era por causa da pirataria. Porque o PS3 não tinha pirataria, o Xbox tinha e muita gente comprava o Xbox para a pirataria. O Xbox também saiu antes. Dreamcast saiu antes também. Boom. Tudo bem, mas aí o Dreamcast não teve um market share, uma competição como você tem o Xbox ou o PlayStation. Tem uma previsão com alguns especialistas que dizem que o console da Sony vai ultrapassar o Xbox 360 no final de 2012. Mas eu discordo, porque o Kinect lançou agora fazendo um vibe muito louco. Tem muita gente atrás desse Kinect. Eu acho que vai subir a venda do Xbox sinistro. Eu acho que não, porque não funciona. O Move não é tão atrativo assim... Que nem o... Não, realmente não é legal, mas não é meio complicado de calibrar, tem que botar câmera. E não é um fucking diferencial, entendeu? Ele é tipo um negócio do Wii, a bola azul, pronto. Sim. O Kinect até agora também é só um negócio, só que sem bola azul. Agora, enquanto quando, isso... Quando der pra eu mostrar o meu skate pra câmera do Kinect, ele colocar o skate dentro do jogo, aí sim, que nem nego falava que ia ser. Ah, agora, enquanto isso, o Wii tá com 20 milhões de unidades a mais, totalizando 75,3 milhões de unidades vendidas no mundo todo, e tá folgado lá na frente. Mas também é aquela tal história, né? O Wii é bem mais barato. Bem mais barato, não. É mais barato. É razoavelmente mais barato, cara. A diferença é que qualquer uma pessoa de qualquer idade gosta do Wii. Sim, é verdade. Então... Essa aqui nós pescamos diretamente via nosso camarada Crusher, que mandou aqui a estantes. É da notícia da Eurogamer, de Portugal. Diz o seguinte: monopólio da Valve está a matar mercado de games nos PCs. A questão é o seguinte: os rivais do Steam, que é o serviço de comércio de jogos para computador online, estão dizendo que o Steam está criando um monopólio que está chacinando o mercado de games para PCs. Poxa, mas a culpa não é do Steam, cara. O Steam está fazendo... Peraí, só uma coisa aqui. Deixa eu só ver o nome do... Só completar esse pequeno raciocínio aqui. Tem o nome de uma empresa aqui, MCV, que porra é essa? A MCV diz que dois vendedores varejistas estão enfrentando grandes dificuldades financeiras e estão batalhando para poder conseguir competir com o Steam. O diretor de um desses serviços, que é rivais do Steam, embora a reportagem não revele qual, diz que as empresas que publicam jogos não se preocupam tanto assim com o cliente quanto o Steam se preocupa, que esse vem sendo um diferencial deles. E que, em função disso, o Steam está justamente encurralando o mercado. Na minha opinião, eu não quero babar ovo de graça, não. Eu tenho uma conta no Steam, eu uso, compro o jogo lá. Eu acho o serviço deles foda. Eu nunca vi em toda a minha vida um lugar, uma rede social de games, em que você pudesse comprar tudo, ter um ambiente social, ter um ambiente pra jogar online, ter tudo lá, junto, funcionando direito, vendendo o jogo a preço justo, entendeu? É um atrativo fodástico. Se você pra não... computador, né? Pra computador. Se você não tiver um atrativo no mesmo nível, você não vai conseguir competir, cara. A parada é muito bem feita. Os caras souberam fazer, então chora, meu irmão. Não vai... Ah, o produto dele é muito bom, mano. Não quero competir. Coca-Cola Steam. É muito bom. Então. Steam é da Valve, né? Eu descobri isso agora. Sim, sim. Faz sentido agora o nome do negócio Steam, então. Coca-Cola é muito boa. Deixa o gosto da Coca-Cola mais ruim. Bota um pouco de dedo aí nessa mistura, pô. Bota um pouco de Mountain Dew na Coca-Cola pra ver se ela tá... Que porra, eu me amarro em Mountain Dew. Porra, aquele é ruim pra caralho. Ah, não, não é Mountain Dew que é ruim, não. Era um negócio lá que tinha... Um negócio lá que tem gosto de xarope, eu não lembro mais. Mas não vai chegar aqui, não. Tá tranquilo. Começar lembrando aqui que toda vez, 100% das vezes, eu digo mais, não tem uma vez na minha vida que eu não escuto Mega Man e não vem na minha cabeça assim. Ele é puro aço. Teve uma infância muito triste, cara. Esse desenho era muito ruim, mas eu me amarrava quando era moleque. I don't know how. Ah, o desenho era tosco, mas a música era boa, cara. Isso são duas coisas totalmente diferentes. Caraca, eu fiz esse desenho de novo essa semana. Porra, vou ver um episódio aqui, moleque. Se você ver a abertura passa. A abertura foi a animação japonesa. Aí depois, quando entra no miolo mesmo, vem o triste golpe na sua cara. O Mega Man parece que ele é da Marvel, moleque. Ele é mega musculoso, sinistro. Ele tem cara de pilantra, cara. Olha pra ele. Tem cara de maluco safado que assalta os outros na rua. Sai mesmo, olha pra cara dele. É o Mega Trombadinha. É o Mega Trombadinha. Moleque, a Ro, que sempre foi aquela garotinha, criancinha, inocente, é mó bitch. Tem tits? Tem peitinho. Mega Man musculoso e fodão é o Mega Man do Marvel vs. Capcom. Quando usa o especial, vira o Megazord. Hyper Mega Man! Nesse desenho do Mega Man, moleque, o Dr. Light parece um macaco de pele branca, moleque, de pelo branco. É tenso. Não, moleque. Parece um macaco de pele branca. De pelo branco. Não, ele tá até que olha tá as maneiro. Olha as entrelinhas. É, cara. Se você comparar ele com o Mega Man, ele até... Ele tá parecendo um pouco com o Jorge Lucas. Pode crer. É igualzinho. Só um detalhe, o Dr. Willy e o Dr. Light são os únicos humanos na série Mega Man? Tem mais alguém que vocês lembram, assim, na série Mega Man? Sem ser Mega Man X ou outros spin-offs de Mega Man Soccer? Tem o Dr. Kosaki só. E a Dr. filha Kosaki dele. E a filha dele, é. Uma coisa interessante sobre Mega Man, Mega Man foi um período da minha vida, um período meio trevas. Era a época que eu tinha só videogame de cartucho. Então você não podia ter todos, você trocava com os amigos e tal. Então eu jogava na casa dos meus amigos. Ah, e... tá, porque quando virou CD você podia ter todos, né? Pera aí. Mas de todos não, você... Você... Época de Mega Man é época de cartucho, né, cara? De cartucho. E você, obviamente, não tinha disponibilidade de todos os jogos na sua mão, sempre. A não ser que seu pai fosse dono de uma locadora. Moleque! Isso aí é cheat do ninja inimigo. É gordice. Vocês acham que é feliz ser filho do dono da locadora, cara? Tem aquele monte de jogo e você não pode jogar todos, cara. Não é ser feliz isso. Não, mas aí seu pai fecha a locadora. Aí você descobre a felicidade. É. Aí quando você vai comprar... Ou pede pro seu pai comprar o jogo e ele fala, pô, você vai dar 10 reais por causa de 4 personagens a mais? Não, vai. Mas isso aí foi um drawback de anos depois. Mas olha só, deixa eu falar a porra do negócio que eu ia falar. A porra do negócio. O que acontece? Jogava na casa dos seus amigos ou você pegava emprestada a fita? Mas eu peguei, uma época eu jogava muito na casa dos outros, tinha muito amigo meu com aquela mania chata de... História, passa, start, pula a história. Então, pra mim, na minha cabeça, Mega Man é um grande matar, pilhar, destruir, destruir robôs. E o que muda são os inimigos. Tem inimigos que parecem com animais, inimigos que parecem com elementos, mas inimigos todos que aparecem. Os inimigos são menos. Todos os inimigos são menos. Então, pra mim, eu, na minha memória, tudo se mistura. Eu não sei o que é Mega Man 1, 2, 3, 4, 5. É pra mim, eu só lembro, eu nunca cheguei ao final de Mega Man, porque eu nunca fiquei com tempo suficiente com a fita pra poder zerar. E eu lembro só dos inimigos e do gameplay. Eu só fui jogar Mega Man vendo a história e agora com Mega Man DS. Eu não sabia que Mega Man tinha tanta história, cara. É porque também a gente jogou as versões americanas, e algumas versões americanas, elas tinham menos história em relação à japonesa. Cara, eles cortavam diálogo. Mas os primeiros Mega Man, moleque, não tem história, não. Pô, mas pior que tem, cara. Não, mas a história, cara. A história não é contada dentro do jogo. A história é contada nos jogos posteriores, entendeu? Sim. Não, mas sabe o que acontecia muito em jogo de cartucho? Você comprava o cartucho e vinha com um booklet, uma revistinha junto com o cartucho. Às vezes essa revistinha continha coisa pra caralho que não tinha na fita. Moleque, às vezes manual. O manual do jogo, ele vinha com muita mentira, moleque. Eu lembro do manual do Sonic, que contava a história do Robotnik, moleque. Aquilo foi a maior mentira da minha vida, moleque. Eu achava muito maneiro o manual que vinha com Killer Instinct, que foi meu primeiro jogo de Super Nintendo. Tinha a história de cada personagem, ficha completa, grupo sanguíneo, esporte favorito, a porra toda de todos os personagens da série, e ainda falava sobre história. No jogo também tinha falando da história, só que o manualzinho era mais completo e a história mais bem elaborada do que se você olhasse só no in-game. O manual do Mega Man americano conta a história da seguinte forma. Vou ler aqui pra vocês. Mega Man enfrenta os poderosos líderes de Monstrópole, a estranha cidade de robôs humanoides. O brilhante cientista Dr. Light concebeu a construção de robôs experimentais humanoides para executar tarefas específicas do dia a dia. Dr. Light e seu assistente, Dr. Willy, encorajados por seu primeiro robô, Mega Man, desenvolvem outros 6 humanoides. Porém, com exceção de Mega Man, as demais criações do Dr. Light tornam-se malignas. Seu assistente, Dr. Willy, vira-se contra ele, reprogramando os outros 6 robôs para a destruição, para que Dr. Willy possa controlar o mundo. Mega Man é o escolhido para defender o universo e seus habitantes e, sozinho, adentrará mundos desconhecidos em Monstrópole para eliminar seus líderes e seguidores. Avante, Mega Man! Monstrópole! Avante, Mega Man! É nessa hora que ele bota o braço pra cima e sai voando, né, cara? É nessa hora que eu realmente tenho certeza de que os manuais eram muito zoados, moleque. Ah, cara, que isso, era o que valia o investimento no cartucho. Era... É, mas isso, lembrando que isso é do manual americano, né? E a julgar, quando você julga o livro pela capa, no caso de Mega Man, quando você julga a capa americana, você já vê a qualidade do material. Eu não sei se vocês ouvintes ou vocês aqui, meus amigos, já viram a capa do Mega Man 1. Caralho! Parece um filme de ficção científica futurística, tipo um Blade Runner zoado, com um maluco muito escroto. A Agora, uma pergunta. Alguém jogou Mega Man 1 no Nintendinho aqui? Eu. 1, 2, 3 e 4. Quando eu fui jogar pela primeira vez no Nintendinho, foi depois já da era de 64-bits, quando todo mundo tinha Nintendo 64. Eu fui pra fazenda de algum amigo meu e ele puxou de dentro de uma caixa o Nintendinho com o Mega Man. Aí eu, caralho, que porra é essa? Eu olhei, falei, cara, que tosqueira. E, mas rendeu muito tempo de jogo aquilo. A gente ficou altas horas jogando aquele Mega Man todo tosco. Cara, não sei nem explicar, cara. Não, aquele, esse negócio de todo tosco é um negócio que você tem que tomar muito cuidado de falar, porque a maioria das pessoas que são fãs mesmo da série de Mega Man acham aquilo true Mega Man. E esses são a maioria das pessoas atualmente que gostam de Mega Man. Tanto é que Mega Man 9 e Mega Man 10, os dois jogos que foram lançados agora pra PS Store, WiiWare e Xbox Live, foram lançados com gráficos de 8-bits. Gráficos iguaizinhos do Mega Man 1. Ou seja, é tão igual ao Mega Man 1 que não tem nem Buster Shot de Charging. Só tem os três tirinhos clássicos mesmo. Mas isso é comodismo da Capcom. Isso aí ninguém vai mudar minha opinião. Não, jamais. Eu não acho que é comodismo da Capcom, não. Comodismo da Capcom. Esse Mega Man fez muito sucesso, tá vendendo muito Mega Man 9 e Mega Man 10. É comodismo da Capcom de não querer fazer uma coisa nova, fazendo esse negócio, cara, aí. Pô, se assim, eles fizeram até o X8, moleque. No X8, o jogo muda de side-scroller 2D pra 3D do nada, no meio do jogo. Você tem as duas jogabilidades ao longo do jogo. Eles já tentaram inovar muito, moleque. Eu tenho certeza que eles chegaram à conclusão. Olha só, uma coisa é tentar inovar. Outra coisa é você dar tiro pro alto. Outra coisa é dar tiro pro alto. Esse negócio aí de mudar do side-scroller pra 3D no Mega Man X, que fica uma porcaria ridícula. Então, vamos situar? Se eu tô fazendo um... seguir uma pautinha e conseguir conduzir nosso ouvinte por toda a história magnífica de Mega Man. Vamos deixar claro aqui pro nosso ouvinte que Mega Man tem uma porrada de spin-off, moleque. É Mega Man, Mega Man X, Mega Man Zero, Mega Man ZX, Mega Man Soccer, Mega Man Battle Adventure, Mega Man RPG, Battle Network, moleque, ZX, Star Force. Não vale a pena falar sobre todos isso num podcast só. É quase um Power Ranger, cara. É mais do que um Power Ranger, né? Mega Man, força animal. Eu te garanto que o Power Ranger em azul não é gay. Mas o vermelho é. Você sabe que o Power Ranger azul nunca existiu, né? O Billy. Triceratops, né? Na verdade era o Torossauro, né? Torossauro! Pra ele. Não falaram pro David Yost lá, não, na verdade o Triceratops era o Torossauro. Ai, sabia, gente, que era o Tora, sempre soube. A gente resolveu fazer esse podcast especial, uma homenagem à série clássica de Mega Man. E nada mais, sem suas vogais e consoantes adjacentes definindo os spin-offs de No NES. Apesar de que Mega Man X seja minha série side-scroller favorita, já que Sonic já não é mais a mesma coisa há anos, eu acho que a gente deve fazer uma homenagem aqui a Mega Man, que é uma série muito foda. E Lapso! Eu! Senhor do conhecimento! Você pode explicar um pouquinho pra gente sobre a origem desse jogo? Como foi criada essa ideia de Mega Homem? Ou, como diriam no Oriente, o Homem Rock? O Homem do Rock. Pedra! Não, mas Homem é Pedra. É Rock de Rock, tanto é rock que... Rock de Rock. A Roll é Roll, porque ah, é tá rock. Bom, cara. Todo mundo sabe disso. Ninguém é idiota, não. Pô, acho que ele tá fazendo uma cara de surpresa aqui na minha frente, O mais maneiro disso é que o bass, no Japão, não tem nome de instrumento musical. É forte. Aí nos Estados Unidos, de brinks, ele, vamos fazer. Só sacanagem, que dia babaca. É verdade. Já que a gente trocou o nome do personagem principal de Rock pra Mega e eles lá quiseram botar forte pra acompanhar o Mega, vamos trocar, porque a gente é babaca. Vamos! Ah, América! Nossos ouvintes aqui que não sabem, a ideia atrás de Rockman no Japão, que vai contra tudo que eu imaginava na minha infância, é rock de rock mesmo, de rock and roll. Tanto é que a robozinha também que foi criada pelo Dr. Light junto com ele é roll, pra ser rock and roll. O Proto Man no Japão é conhecido como blues, e vários inimigos têm essas características de rock e tal. O Rush, por exemplo, o cachorro do Mega Man, é Rush por causa da banda de rock, Rush. O negócio é o seguinte, voltando lá pro... Podcast número 4, Eterno Street Fighter. A Capcom lançou o Street Fighter em 87 lá, fez um sucessinho. No meio da equipe de desenvolvimento, tava o rapaz com, na época, 22 anos, chamado Keiji Inafune. Ele foi um dos designers do jogo. Se destacou lá, rapaz trabalhador, japonês, né? A Capcom destacou ele para participar de um projeto novo. No ano anterior, a Nintendo tinha lançado o Metroid, que é um jogo que deve ter feito sucesso, não sei, tava nascendo na época. Tava sendo ainda. Metroid é o primeiro platform shooter, que foi o primeiro a sair, que ficou até hoje. É o primeiro platform shooter mesmo. Não é o primeiro. É o primeiro que você ainda lembra até hoje. É, o primeiro que a gente pode considerar, né? A Capcom, assim como criou um jogo de luta, pegando aí uma... vendo aí que um nicho tava nascendo, resolveu fazer também o seu atirador de plataforma, saiu daí o Mega Man. Daí o Keiji Inafune se juntou ao Akira Kitamura. O Akira Kitamura é o grande creditado pela criação do personagem. Eles criaram o Mega Man no Japão, Rockman. Acontece que o Keiji se... Alguns deles eram mega metaleiros, assim? Alguns deles... Não, é rock de rock and roll, né? Não é de... não chega a ser metal, assim. Ah, é? Se bem que é um personagem feito de metal. É, não conheço. Eu não sei qual era o gosto musical dos caras, mas nos anos 80, no Japão, a cena de heavy metal era bem forte. Umas bandas boas lá, o Lazy, depois virou Loudness, tinha o Anthem também. Keiji Inafune acabou se destacando na produção porque ele levou a coisa muito a sério. Ele fez todos os designs conceituais, ele que desenvolveu o logo e ele fez também os sprites. É tudo a autoria dele. Ele também que definiu que ia ser azul. Ele escolheu que ia ser azul porque a paleta de cores do Nintendo acho que tinha 56 cores, 72, sei lá. E a maioria dessas cores era azul. Então pra ele colocar um detalhamento maior, o que ele tinha mais opção era azul. Aí ele ficou azul. Pô, isso é um detalhe maneiro, porque o cara era detalhista, né? O cara escolheu qual que ele pudesse colocar na melhor. E é detalhista pra caralho, até hoje, cara. Ele inventa todos os robôs de todos os jogos? Não. No primeiro... Senão eu ia falar que ele não é um cara muito criativo. Peraí. Mas aí você tá falando que o mundo inteiro não é criativo. Porque tem o seguinte. Para o primeiro jogo... Ideia. É, calma. O primeiro jogo foi desenvolvimento interno, né? Então os desenvolvedores foram o Keiji Inafune e os outros caras da equipe. Mas a partir do segundo jogo, a Capcom passou a desenvolver os inimigos através de concurso. Eles mandavam lá o concurso pra revista Nintendo Power lá do Japão. E aí a Nintendo Power escolhia os 8 melhores designs dos leitores e esses seriam os inimigos do Mega Man. A partir do 2 foi isso. Você tem certeza que a partir do 2, eu lembro que eles fizeram isso algumas vezes, mas eles escolhiam tipo, acho que 2, era uma escolha do público. Ah, não sei se eram todos também, mas por exemplo, se você pega os inimigos do 2, por exemplo, e vai olhando a ficha de cada um e vê quem foi o criador, cada um tem um criador diferente. Quando criaram o Mega Man 1, a ideia dos 6 chefes era você fazer um pera, papel, tesoura mesmo. Tanto é que o Gutsman, que é o cara de pedra, ganha do Cutman, que é o cara de tesoura. E o cara do fogo lá matava o cara do gelo. É o pedra, papel, tesoura, Spock Lagarto. Tesoura, o Jokenpô é japonês tintara por isso, né? Pior que tem, cara. Cara, japonês tintara por tanta coisa, cara. Agora, uma... detalhe, o pedra, papel, tesoura. Aí eles fizeram essa ideia de você ter que enfrentar um chefão, ganhar o poder do chefão e usar esse poder pra derrotar outro chefão mais lá na frente. É uma ideia interessante que persistiu por todos os outros jogos da série, né, cara? É difícil você ver uma ideia tão característica de um jogo continuar por todos, 100% dos jogos, assim, né? Nem o Mario tem 100% dos jogos dele, cano que ele entra. Posso abrir um parênteses aqui e seguir a minha linha de participação, de voltar no tempo na nossa discussão? Uma coisa que afinal, se nem todo jogo mantém suas características até o final, nosso podcast mantém suas características em todas as edições. Claro, tanto é que valendo. O túnel do tempo do Mestre Splinter é um oferecimento. Valendo lembrar que o Mestre Splinter é o único participante que está em 100% do aê! Totalmente excelente. A gente não comentou que uma das inspirações pro Rockman foi o Astro Boy. Os dois são robôs. O Astro Boy tem uma irmã robô. Existe o Proto Man próprio dele, que é o irmão muito parecido com ele, que chama Jet. E tem o genérico do Dr. Light também. É, eles são, cara, são muito semelhantes. É, o Master Splinter me lembrou isso mesmo, eu tinha esquecido de anotar. Eles queriam fazer um jogo do Astro Boy mesmo. A ideia inicial era, vamos fazer um jogo do Astro Boy. Lembra a ideia, o lance do Mario, em que eles falaram, vamos fazer um jogo do Popeye? Aí falaram, não deu. Foi muito parecido com o do Mega Man. Ele falou, pô, agora fazer um do Astro Boy. não deu. Bora fazer o Mega Homem, então. Sabe por quê, cara? É claro que o Astro Boy é o cimento de todo esse nicho de cultura cabeça de garoto, android. Na verdade, o cimento dessa porra toda é o Pinóquio. O cimento disso tudo é o Pinóquio. O japonês só colocou o robô no meio pra botar aço em vez de madeira. Todos esses caras aí que cresceram nessa época de 80 tinham 20 anos, capaz de rir, cara. Não, cara, eu tô pensando em bater e fogo. Você tá falando sobre um assunto sério, o cara fica rindo. Eu tô pensando o cara tá rindo, cara. No Japão todo mundo leva. Babaca. No Japão todo mundo leva parada pro hentai ou pra parada zoada. E Pinóquio, moleque, pra levar pro hentai. Tá muito Pinóquio, perto. Vai, conta uma mentira bem grande agora. Aí o de 50 e. Diaba lá do Tezuka, né? O Pinóquio 1800 e Brown. É, mas depois disso teve uma série de outras coisas que foram ampliando esse mito de colocar o moleque ciborgue com a cura. Então esse, o Keiji Inafune, que é um cara que nasceu em 60 e pouco pouco depois do Astro Boy, e é de, o desenho é ali da também, não sei mais a data. Mas esse cara cresceu vendo Kesher, da Tatsunoko, vendo Kikaider, do Shotari Shinomori, Kamen Rider, cresceu vendo essas coisas todas. E essa coisa toda foi crescendo o mito na cabeça dele. Não é à toa que se você pegar o Proto Man, que é um boneco vermelho com cachecol amarelo, ele é idêntico aos personagens do Cyborg 009 do Shotari Shinomori. Pô, ele é muito parecido com o Changeman, essas paradas. É, os Super Sentai já seguem toda essa linhagem. E esse cara cresceu nessa porra. Lembra do Proto Man sem a máscara? Aquele, tem um jogo lá que ele tira a máscara. Com aquela juba gigante com aquele óculos lá de malandro. É rigorosamente aquilo. Mas o Mega Man também tem uma juba gigante. Aliás, o Dr. Light, ele devia ter uma Atari. Cara, eu queria ter filho, não tenho, porque eu sou um gordo barbudo. E vou agora fazer os moleques aqui, vai ter todo mundo com cabelo muito sinistro. Eu queria ter filho com cabelo, né, já que eu não tive. O Shinomori, que é o cara que criou o Kamen Rider, ele criou um mito na cultura japonesa, que é o mito do cachecol. Então qualquer enlatado japonês, que você veja um cachecol, você pode ver aí que o cara tirou daí. Aí acho que no Mega Man X5, o Mega Man aparece de cachecol vermelho. Eu lembro do Strider Ryu, com certeza. A porra do cachecol também. Strider Ryu também, o Strider também, entendeu? Então, cara... Muito ninja inimigo tem cachecol, cara. Isso é uma coisa... Cachecol também é um... Cara, protege o pescoço do frio, cara, da friagem do sereno. Não. Ou do deserto. É uma capa chique que você usa... Coço, né? É só pra você fazer um momento poser, moleque. Você para, começa a aventar, você faz a cara de quem não tá nem aí e o cachecol balança. Pronto. Tem o Hanzo Hattori também, do Samurai Showdown. Mas, pô, vou te falar que por mais que... Eu acho que Mega Man 1 foi um jogo que marcou um pouco a minha infância, assim. Porque eu tinha o cartucho, eu jogava com bastante frequência. Eu não consegui zerar quando eu era moleque. Era um jogo ridiculamente difícil. Mega Man tem aquela característica, assim, muito irritante de que todos os monstros respawnam se você sai e volta da tela. Quando você anda, a tela acompanha com você. Então se você voltar pra onde você tava, o monstro que você acabou de matar vai estar ali. Então isso pode ser muito frustrante quando você tá, por exemplo, escalando alguma coisa, pulando em plataformas no ar, em pé de abismo. Você não cai. Você vê que um bicho tá vindo na sua direção, você pula de volta pra não cair. E o bicho vai estar sempre ali, infinitas vezes, indo e voltando. E ele vai aparecer nos lugares que você menos espera, só pra te matar. Então você tem que decorar onde os bichos vão aparecer pra matar. É um jogo doente de tão difícil. Ele não tinha... Manda o Mega Man espartano, não vai pra trás nunca. ele não tinha save, ele não tinha nem password, cara. É, o um era no pelo, passou acho que foi só a partir do 2. Mas os caras sabiam que essa parada era tão tensa que eles davam continue infinito. Hoje em dia, as pessoas têm continue infinito porque tá na geração restart, mas naquela época, continue infinito em Mega Man 1 era necessidade, cara. Fácil. Tu só zerava, moleque, se tu sentasse a bunda ali e gastasse um dia naquilo. Pirâmide de Maslow do Mega Man 1, lá na base era 2 infinitos. Não, depois daquela história, versão fake, versão Brink, do manual americano, vamos... História verdadeira, verídica. A lenda, uma história verídica, como diria o Borghetti, do Mega Man. O Borghetti pra mim Isso é uma trepação, uma putaria, uma trepação, porra! Então, ouvinte, se vocês nunca jogaram Mega Man e estão meio bolados aqui, a gente vai dar uma super resumida na história pra vocês. Cara, se você nunca jogou Mega Man... Você nunca jogou videogame, cara. Vai jogar Farmville, sei lá. O pior é que eu tenho que concordar um pouco com isso, cara. Mas se você é que nem o Matt Splinter e ignorou a história inteira de Mega Man, a gente dá uma super resumida pra você. Então, basicamente, você tem que ir aquele cenário com vários monstros, você tem que matar tudo antes de chegar no final. Exatamente. Monstros respawnam rápido, ao contrário do seu personagem merda de nível 80 do World of Warcraft, que demora 3 dias pra dar respawn. O que mais me assusta na história do Mega Man é que ela começa no século 20. 20, nos anos 50, meu irmão. Nos anos 50? Começa nos anos 50 porque o Dr. Light nasceu em, sei lá, 55, assim. Não, ele tava se formando na faculdade nessa época. Não tava não, cara. Pô, é estranho, não, porque na fonte... Ele tava nascendo nessa época, cara. Ele tava nascendo. Na fonte de Todo Saber, tá dizendo que a cronologia original do Mega Man clássico vai dos anos 2000 e X, né, 200X até 20XX. Não, começa em 19XX. E o pior é que a cronologia, moleque, a cronologia de Mega Man dura mais de 9 mil anos de linha do tempo, moleque. Vegeta, what does the scouter say about his power level? It's over 9,000! 9 mil anos? 9 mil. It's over 9,000! Então eu vou fechar aqui a... Grande merda, cara. Ela tá muito defasada. Aquela série de livros lá, Duna, deve durar, sei lá, uns 10, 50 mil anos. Cara, só os dinossauros até aqui são mais 5 milhões. Ganhou na rua. Porra. Anos 50 do século 20, na época do Einstein lá. Dr. Light e Dr. Willy nasceram, ponto. Não interessa mais, acabou aí. Vamos direto pra beirada do século... Dr. Light, Dr. Thomas Light, baseado em quem? Thomas Edison, óbvio, né? Louis Thomas. E você sabia? Você sabia que o nome do Willy é Dr. Albert Willy? É, Albert W. Willy. Ah, o W no meio é de Wesker, sabia? Não. Na verdade é brincadeira, mas aí, Capcom, ideia boa, hein? Fazer um mitozinho interno. Dr. Thomas Light se tornou um especialista em robótica, fundou os laboratórios Light para cumprir o desejo que ele tinha de criar robôs humanoides. Ele conseguiu realizar esse desejo com a construção do primeiro protótipo dele, que ele chamou de Proto Man, ou Blues no Japão. Porém, esse protótipo tinha uma inteligência artificial muito avançada, e aí ele era muito individualista. Quando o Dr. Light descobriu que o Proto Man tinha um mau funcionamento no gerador de força, ele resolveu que ia consertar a criação dele. O Proto Man tinha um reator solar, e isso estava dando um problema de instabilidade, e ele ia morrer. Aí o Proto Man achou que esse conserto podia influenciar na personalidade dele, ele não queria perder o poder de decisão, o poder de escolhas que ele tinha, e ele fugiu. Dado isso, o Dr. Light concluiu que talvez o que faltasse ao Proto Man fosse um semelhante, alguém com quem ele pudesse compartilhar os anseios e a existência robótica inexistente dele. Daí, como segunda iniciativa, ele criou dois robôs de uma vez só, que ele chamou Rock e Roll. Tá vendo, Mestre Splinter? Você podia imaginar que no Mega Man 1 tinha filosofia Freud no meio da parada? Caralho, o cara ainda criou Adão e Eva. Não, mas... Se fez de Deus, criou Adão e Eva. Mas não, Mestre Splinter, Mega Man 1 não tinha nada disso. Isso aí só foi inventado depois. Sejam apresentados nossos amigos aqui ao conceito de retrocontinuatividade. Você que lê histórias em quadrinhos, tá cansado de saber o que é isso. O Rock se tornou assistente do Dr. Light no fórum. E a Ro, doméstica. Procura Ro no Google que você vai ficar muito frustrado, que você não vai achar nenhuma pornografia, cara. Leque, impossível. Que impossível, que impossível. Você que não desativou o seu safe search, cara. Impossível, moleque. Caralho, impossível, moleque. Você não habilitou o Give Me Porn do Google. Não, pera aí. Caralho, a primeira página não tem pornografia. Tem uma menina aqui, mas ela tá com roupa. Caralho. Tem um rolinho primavera aqui. Cara, você procurou Ro, cara. Ro é muito genérico. Você tem que procurar Ro também, cara. Tem a Rita Lee aqui. Tá, beleza. Dá multinúcio outra eternidade, deixa ele na quest dele de encontrar porn da Row. Como ele considerou que o Rock e a Row foram um sucesso, ele resolveu passar ao próximo estágio das ideias, dos ideais dele, que era criar os modelos básicos de atividades industriais do dia a dia. É, ele queria fazer uma porrada de robô pra ajudar os humanos nas atividades que eles tinham. Esse é o ideal de todo mundo que faz a robótica. Qual é o propósito da robótica? É fazer com que os robôs façam um trabalho pesado e cansativo nos humanos. Transformar todo mundo em gordo. Vai fazer um Gundam, com certeza. Foda-se. Produção industrial, porra. Daí ele criou os 6 modelos básicos industriais. Cutman, Gutsman, Iceman, Bombman, Farm, Elecman. Pela união dos seus poderes. Agora a pergunta é, você lembra qual que mata qual? Sim. Diz aí. O Gutsman mata o Cutman. O Fireman mata o Iceman. Tem certeza? Fogo derrete gelo, cara. Isso tá em Pokémon, tá aí pra provar. Eu não tenho certeza disso, não. A arma do Fireman derrota o Bombman. Você explode a bomba. Ah, olha lá. A arma do Iceman derrota o Fireman. Porque o gelo... Você gela o fogo do maluco. Não faz sentido nenhum, mas foda-se. Ué, claro que faz. Você joga gelo, o gelo derrete, vira água, pô. E aí fica apaga o fogo. A arma do Cutman derrota o Elecman, porque você vai na fiação elétrica com a tesoura aí, corta. É, exatamente. A arma do Bombman mata o Gutsman. Tá bomba lá na pedra, o C4, né? Metal Gear explode. Um abraço. E a arma do Gutsman derrota o Cutsman, que pedra, tesoura. Uma coisa maneira disso é que você sempre, em todos os jogos, você tem que saber pelo menos qual é o pedra, papel e tesoura pra poder vencer, porque na última fase você tem o hábito de enfrentar todos os chefões do jogo de novo, e todos de uma vez, é tipo, um atrás do outro. E pra você fazer isso, sobreviver, ou você é um coreano que nasceu com o gene do vício, ou você consegue tranquilo fazendo esse pedra, papel e tesoura. Só que uma coisa mais divertida do jogo é você passar a primeira vez por todos os bosses do jogo usando o Buster Shot normal, porque você vai aprender como lutar contra o boss pra poder depois passar de jeito mais smooth na última fase, na fase do Willy. Bom, com a criação e o sucesso desses protótipos industriais, o Dr. Light recebeu, na primeira década do século 21, que é a década que nós estamos vivendo, e como ele não recebeu de verdade ainda, nós já sabemos que o Mega Man não foi uma história que aconteceu no futuro, que alguém voltou no tempo para contar, recebeu o Prêmio Nobel de Robótica, que nem existe. Com isso, o seu ex-colega, Dr. Albert Willy, ficou furioso. O Willy raiva. Concorreu também, só que ele não ganhou. Não ganhou. Por quê? O projeto dele devia ser uma merda. Não, devia ser tipo, feira de ciências. Ele não ganhou porque ele foi acusado de falta de ética. E ele foi banido do ramo profissional da robótica. Moleque, o cara faz isso, com certeza ele vira vilão. Fato. Se tu já tem falta de ética e ainda te bane, te deixa impossibilitado de trabalhar, beleza, vai morrer de fome, filha da puta. O cara vai virar vilão, com certeza. É, baniram a Rebeca Guzmão da natação, ela virou jogadora de futebol de salão, porra. Que pariu. Baniram o Rojas lá do futebol, porque ele passou na falha lá, fingiu que tava sangrando, virou treinador de goleiro de São Paulo. Quer mais vilão trabalhar no São Paulo? Daí o Dr. Willy, o que ele faz? Vingativo, auspicioso, macambo, sorumbático, taciturno como ele era. Invadiu o laboratório do Dr. Light, roubou, surrupiou, furtou os 6 protótipos industriais para reprogramá-los. Aí ele viu o Rock e a Roll lá, olhou para os dois, eles não servem, foi embora. Deixou os dois lá. Subestimou Rock e Roll. É, porque eles não faziam nada até então. É, pô, um era empregadinha e o outro era... Estagiário do laboratório. Por isso que o Dr. Willy já tinha uma boa empregada em casa, né? Porque já que ele não precisava de uma. Daí o Rock, que tinha uma justiça forte, assim como o papaizinho dele, vendo lá a possibilidade de ver o trabalho do papai destruído por um rival, ele se voluntariou a ir combater o Dr. Willy com os meios que estivessem disponíveis e o que fosse necessário. E aí o Light mesmo, ele decidiu fazer um upgrade no seu filhinho e deu a ele uma armadura de titânio, não de ferro e fogo nem aço. E um canhão de plasma. E assim nasceu o Mega Man. Moleque, tu dá uma armadura de titânio e um canhão de plasma pro teu estagiário, moleque, e fala, vai salvar o mundo, moleque. Que padrão. História épica. Cara, se você parar pra pensar, no mundo real é assim, cara. É. Se eu pensar, cara, um robô e um estagiário, ambos não têm vida, podem, são dispensáveis e podem morrer a qualquer hora. Expendable, né, cara? Expendable. Aliás, por que a música falava ele é puro aço, Mega Man, é a ferro e fogo? Tinha que falar, ele é puro titânio. Ele é armadura de titânio, Mega Man, canhão de plasma, Mega Man, vai vencer o mal. A verdade é que o Willy, que se tornou um vilão, hackeou todos esses robôs que ele roubou, transformou eles em robôs do mal e usou ele pra tentar dominar o mundo. O Mega Man, armado de titânio e canhão de plasma, derrotou os 6 robôs, usou a habilidade que o Dr. Light deu a ele de roubar os poderes dos inimigos e derrotou o Dr. Willy. O Dr. Willy, como o deus do carisma que ele ajoelhou, pediu perdão e o Mega Man perdoou. Ele é um herói. Ele é um herói, mas... ele é um robô com sentimentos, então? Não, mas ele tem... Todo robô tem que seguir... Vem cá, como é que funciona isso? Ele é um robô com sentimentos. Ele segue as leis da robótica. Ele não pode ferir humanos. Não pode. Ele segue? Não, ele nunca mata. Tá. Ele nunca... Inclusive, no Mega Man 7... 7 é que ele pode crer. No Mega Man 7, o Dr. Willy tá lá e fala assim... Você não pode atirar em mim. Aí o Mega Man... Você é só um robô. Você está preso às leis da robótica. A ideia é de que nos 10 Mega Mans... No final, o Dr. Willy fala: me desculpa! E o Mega Man fala: ok, então, tá desculpado. Vambora. Ok, vou lhe dar uma 11ª chance. Até o próximo jogo, amiguinhos. Breve a venda na PSN, Xbox Live, Wii, não sei o que lá. Então, basicamente, o Mega Man tá numa saga infinita e ele vai tirar o nosso dinheiro pra sempre, é isso? Exato, pô. Ah, maneiro. Ele poderia, mesmo uma linha do Mario, do Sonic, ele poderia estar over and over matando gumas e tartarugas no reino mágico, ou pegando argolas e fazendo loopings infinitos também. A diferença é que o Robotnik sempre foge no final, e o Willy não foge, ele só pede pinico. E a galera fala, beleza, então dá pinico pra ele. E nem é preso. Ele é preso em um dos Mega Mans. Ele é preso em um, mas depois sempre volta. Assim. Essa série que a gente tá falando agora é a série que deu origem ao cartoon, né? Ou pelo menos ao que foi exibido no SBT. Cara, aquilo que foi exibido no SBT é muito bizarro. Tem até um episódio que aparece o X, cara. Tem o X, cara. Meu irmão. Mas é baseado na... Tem o Guntsman, o Cutsman, o Iceman. É baseado no Mega Man clássico. Tem o Proto Man também. Tem a Rope e tudo. Tá, o Proto Man é da série clássica. Sim, exatamente. O que acontece do 1 pro 2? O que justifica esse 2 no final do título? Você quer saber? Eu quero saber. O Willy, depois que ganhou o perdão, ele dá as costas e faz o plano de dominar o mundo de novo. Constrói robôs do mal e tenta dominar o mundo de novo. Aí o que muda são o quê? São os robôs. Na minha opinião, o que muda é que... Não. Do 1 pro 2... O que muda é que do 1 pro 2, como ele não conseguiu matar os 6 robôs, ele construiu 8. Ah, beleza. Mas a partir do 3 é que começa a ter bastante mudança. Só que uma coisa que vale a pena ser comentada aqui é que o Mega Man 1, ao contrário do que muita gente pensa, não fez tanto sucesso assim. Não foi um sucesso de vendas absurdo. Ele vendeu mais do que eles esperavam, mas não foi nenhum fenômeno absurdo também. Não. Inclusive, aí quando eles fizeram o 2, é que aí sim, o 2 foi um sucesso absurdo. Inclusive, eu acho o 2 muito foda. Eu acho que ele é o preferido da galera. O mais famoso hoje em dia de Mega Man, da série clássica, é o Mega Man 2, não é? É, porque é o mais difícil, né? Eu tô lembrando dos inimigos do Mega Man 2 aqui, vendo a internet as fotos. Né? Não, eu tô vendo as fotos, porque eu vejo a foto e eu lembro. Tinha o Flashman. O Flashman é o Peter Griffin fantasiado de Mega Man. É, realmente parece. Tinha também, e tinha o Metal Man. O Metal Man que era o cara que tinha as blades de metal, tinha as... Metal Man! As serras, né? É, entra aquela história, cada um desses robôs foi desenvolvido por um leitor da Nintendo Power. Sim, mas aí começou aquela coisa bizarra. Foi parar no Space Man, que tem o Galaxy Man, que tem no 9 aí, por exemplo. Cara, só, com todo respeito, cara, a gente joga Pokémon hoje em dia, a gente não pode falar nada dos personagens de Mega Man. Cara, eu critico o Pokémon toda hora, acabou a criatividade, muito cara. Tempo. Daqui a pouco eles vão fazer o Penis Man, e o Penis Man vai ser forte contra o Vagina Man, e por aí vai. Aí você tá baixando o nível, né? Por que o Penis Man vai ser forte contra o Vagina Man, não o Vagina... Não, a Vagina Man vai ser forte contra o Penis Man. Machista. Mas, cara, de merda mesmo, na defesa deles tem 1.516.000 jogos, cara. Uma hora acaba a originalidade dos vilões, né? Verdade. Cara, a minha crítica em relação a esses vilões, esses robôs de Mega Man, é que por mais que às vezes eles até tentam fazer cada um deles uma caricatura, dar algum tracejo de personalidade, esses esforços são muito pequenos pra tentar dar qualquer personalidade pros robôs. Eles estão muito preocupados mesmo em criar um poderzinho legal, alternativo, como é que vai ser a mecânica, quem vai matar quem, ver pra pedra ou pra tesoura, mas, tipo, de personalidade mesmo, foda-se. E o Naruto se difere em relação a isso em quê? Pô, eu acho que os personagens do Naruto têm muito mais personalidade do que... Podem ser até muito voltados pra uma caricatura, cada um deles, só que é uma caricatura muito melhor, muito mais bem feita do que os personagens de Mega Man, foi mal. Ah, controvérsia. Cara, peraí, a gente tá defendendo o Naruto nesse podcast agora, sério? É, o Master Splinter tá defendendo o Naruto, cara. Eu tô falando... Tá que me pague. Eu tô falando... Eu acho que só tem... Eu tô começando a ficar pra três pessoas nesse programa. Mas uma outra coisa muito boa do Mega Man 2 é a capa do Mega Man 2, que o Ocidente não aprende, né, cara? Eles fizeram o Mega Man, é um cara gordo, adulto, não é uma criança, eles levaram a sério o Man. Deviam ter feito um jogo chamado Mega Kid. Mega Boy. Mega Boy. Eu acho tranquilo essa capa, eles só tentaram interpretar o Tibi Boneco como um adulto, cara. Segurando uma pistola, né, cara? Lógico, pô, simplesmente não faz sentido sair tiro do nada do braço do cara. E nessa capa também tem o Dr. Light no canto ali, do tipo, eu sou o inimigo do jogo. É. É o Jorge Lucas. Mas é clássico aparecer o inimigo. O Dr. Light não é o inimigo. O Light. Deixa eu ver essa foto do... O Mega Man 3 começou a ter bastante inovação. Teve um pouquinho mais de história do que o normal. Tem a adição do Proto Man, que não tinha até então. Teve o Rush. Foi aí que veio o Rush. 3 é o mais mal feito de todos eles, segundo o Inafune. Não, o criador da série odeia o 3. Ele fala que o 3 é o pior jogo da série. Eu não acho não, cara. Eu acho que ele é melhor que o 1, por exemplo. Melhor que o X8. Não, é melhor que o Mega Man 64. Porque a Capcom tava pressionando, porque a Capcom queria lançar um por ano. Aí 89 já não saiu. Uhum. Aí ficou pra 90. Aí ele queria lançar em 91 já. Aí você falou, não, lança do jeito que tá. Eu também gosto do 3. Ele... Mas o cara não gosta. No 3 ele aprende a dar o dash, né? Sim, o dash naquela época é o slide, a rasteira. É o slide. Ele... Carrinho. É o carrinho, exatamente. Vai ver, esse carrinho foi o que inspirou o Mega Man. Mega Man Sock. Foi isso mesmo. Sério? Com certeza. Claro que não. Que lapso da vez. A história do 3 é tipo assim: o Dr. Light perdoou o Dr. Willy e eles começaram a trabalhar junto no projeto do robô No NES, robô Gama. Qual era o objetivo do robô Gama? Olha como o Mega Man 3 tem história, moleque. É garantir a paz no mundo. Então vamos garantir a paz do mundo. Como é que a gente garante a paz do mundo? Botando armas nucleares nele, botando poderes de fogo absurdos. Aí você mostra como o mundo muda, cara. Tudo bem que esses jogos eram dos anos 80, né? Então esses caras tinham medo de ter o holocausto nuclear a qualquer momento. Muito mais do que a gente tem medo do holocausto zumbi hoje. A frase final do Mega Man, quando você termina, é... ele fala assim: Mega Man terminou com a ameaça maligna de Dr. Willy e restaurou a paz do mundo. Porém, a batalha sem fim continua até que todas as forças destrutivas sejam derrotadas. Lute, Mega Man! Lute pela paz duradoura! Porra. O Mega Man vai procurar no espaço, em outros planetas, os cristais que vão abastecer a energia do robô Gama. E pra isso, ele tem que lutar contra robôs que estão em planetas protegendo esses cristais malucos aí. São oito cristais de energia, não 7. 8, a diferença. Eu falei 8, né? Não, eu sei, mas é porque o 7 é aquele número mágico. Esferas do Dragão, 7 Safiras de Odin, 7 Cores do Arco-Íris. 7 Pecados Capitais. 7 Maravilhas do Mundo. Sete Maravilhas do Mundo Moderno. Dr. Light e Dr. Willy mandam o Mega Man e o Break, que na verdade viria a ser o Proto Man, pra procurar esses 8 cristais. Aí sim, quando ele volta, ele descobre que o robô tava programado secretamente pelo Dr. Willy para destruir o mundo. Aí o Mega Man tem que enfrentar o robô Gama e o Willy no castelo do Willy, que o Willy sempre teve castelo. O que eu lembro do 3, que foi o primeiro que eu terminei com 6, 7 anos, é que tinha um dos robôs era o Top Man. E a arma dele era o Top Spin, acho. Que você virava você tinha que pular, usar e você virava um peão e caía. Faz sentido nenhum isso. Não servia pra porra nenhuma. Mas quando usava ela no Gama, que era o último chefe, você tinha as plataformas e o Gama era grandão. Aí quando você subia na última plataforma, você ficava em cima do Gama. Você usava o Top Spin nele, dava um 10 hit combos e tirava metade da energia do Gama. Então você dava duas Top Spinzadas no Gama e matava. Top Spin é um golpe de tênis. Um golpe de tênis? É um golpe. Uma manobra. Não sei. Agora que você tá falando aí, eu sempre achei que o Guga teve físico de lutador de Kung Fu, cara. Mega Man 4. Mega Man 4 começa a Era do Amor, porque aí, finalmente, o seu dedo começa a pegar calo porque tem o Buster carregável. E aí você fica constantemente com o seu dedo lá de moleque de 8 anos no... O que é uma coisa extremamente... O que é uma coisa extremamente surpreendente pra quem não jogou os jogos da série desde o começo. Porque muitas pessoas jogam Mega Man e... Pra elas, desde que elas se entendem por gente, o Mega Man carrega o tiro, né? O que é o Mega Man sem carregar o tiro? É tipo a trademark do Mega Man. Não é, não. Qual é a trademark? Só pros noobs. Então, ele é azul e ele é maneiro. A trademark dele é que ele é puro aço, cara. Ou tipo, é um Smurf, ele é azul e maneiro. O Smurf falta só o maneiro, né? Beleza. Porra, você... Aposto que você viu Smurfs, cara. Você não viu aqueles snorkels. É porque, assim, tem muito mais jogo em que o Buster é carregável do que jogo em que o Buster não é carregável. Mas aí, tá aí uma coisa interessante. Três contra o resto. Deixa eu fazer uma enquete aqui no meio desse podcast. Senhor Eternidade, qual foi o primeiro Mega Man que você jogou? Mega Man X1. E Lápis, qual foi o primeiro Mega Man que você jogou? Mega Man 3. Mesh Splinter, qual foi o primeiro Mega Man que você jogou? Mega Man 7. Eu joguei o Mega Man 1 porque era o cartucho lá que eu tinha do meu pai. Coisa. Mas o primeiro, eu joguei quando eu era criança, não levei muito a sério. O primeiro Mega Man que eu joguei levando a sério mesmo foi o Mega Man 8, PlayStation. E depois que eu voltei a jogar. Todo mundo aqui viu, jogou o Mega Man e começava com o Buster Shot. É difícil você voltar atrás e pensar, não tinha o Buster Shot, entendeu? No desenho, cara. Cara, eu joguei o 3 primeiro, o 3 não tinha Buster Shot. É verdade. O primeiro que eu lembro mesmo de jogar é o Mega Man 3, que foi o primeiro que eu terminei lá no meu Turbo Game com 6, 7 anos. Eu não lembro se eu joguei algum outro antes, eu acho que não. Ou talvez sim, mas eu não terminei, então... O que eu lembro mesmo é de chegar na fase do Snake Man lá no 3 e parar e ficar olhando lá pro céu azul, que eu achava bonito pra caralho. Aí eu joguei essa porra semana passada e falei, caralho, que merda feia, mano. Existe poesia naquilo. Eu consigo admirar hoje em dia o céu azul com as nuvenzinhas 8-bits do Mega Man 3. Eu acho que pra alguém que consegue admirar isso é que nem um de academia que chega pro aluno e fala, pô, você tá com um tríceps bonito pra com isso. Não. Eu vou te falar que os gráficos do Mega Man, do Nintendinho, são muito bem feitos. É muito maneiro. Você não vê muitos jogos de Nintendinho com a qualidade que Mega Man tinha. Porque o negócio era o negócio... artesanal, cara. O negócio é outra coisa. Mas é um negócio mesmo, Mega Man é um negócio, cara. O negócio é comer. Mega Man! Não, que negócio, era, né, cara? É o lance do romance. Mas o jogo era muito bonito mesmo, era bem detalhado. Todos os cenários tinham fundo, tinha. Não era aquele plano chapado preto, não era nada disso. Tinha todos os. O fundo era bem zoado. Não, poxa, tinha zoado. Os Mega Man. Os fundos eram mais simples, cara, mas se você for comparar com, sei lá, o Metroid, com o primeiro fundo Metroid, do era Super outra... Mario. É, com o fundo da caverna do Mario, que é merda preta. É tenso. Mega Man foi um jogo bem feito. E era no Nintendo, né, cara? Os caras ficaram insistindo. O Mega Man 3 é de 90, o 4 é de 91 já. É, mas aí já tinha Super Nintendo. A partir do 4 já tinha Super Nintendo. Você pode... Existia o Super Nintendo. Você tem uma tecnologia já, você tem tipo uma capacidade de fazer jogos. Por exemplo, o PlayStation, quando foi lançado o PlayStation 2 e o GameCube e o Xbox, o PlayStation 1 ainda lançava jogos. E lançava jogos com qualidade superior aos seus jogos antigos. Isso não significa que você pare no tempo só porque você é o Nintendo. E eles continuaram lançando o jogo do Mega Man pra Nintendinho, tendo o Super Nintendo já lançado. Então a qualidade dos jogos foi ficando boa, boa, boa. Eram gráficos muito bons. Chega no Mega Man 6, o gráfico do jogo é bem legal, bem interessante. É, o gráfico ele é tipo mais, né? Ué, o Mega Man 6 é um lixo. O Mega Man 4 é mais um caso daqueles em que a União Soviética fudeu o mundo dos jogos, né? Exemplo do Zangief, que fez a Capcom ter que lançar um outro Street Fighter só pra atualizar a bandeira. O Mega Man 4 sai em dezembro de 91, comecinho de dezembro. No final de dezembro, lá no Natal de 91, a União Soviética morria e nascia uma Rússia e um monte de pais ecos aí. Pais ecos. Foi introduzido um novo vilão, um vilão fake, um vilão de mentira, o Dr. Kossako, que era soviético, virou russo. Ele é que fornece lá o elenco de inimigos do Mega Man. Mas na verdade, apesar do comportamento maligno do Dr. Kossako, você vai descobrir no final do jogo que na verdade ele só fez o que fez porque o Dr. Willy, que é um fraco merda, sequestrou a filha do Kossako, a Kalinka, pra forçá-lo a construir robôs pra derrotar o Mega Man. No final, você descobre que na verdade era só mais um plano do Dr. Willy, enfrenta o Dr. Willy de novo, a máquina número 4 do Dr. Willy, salva a Kalinka, talvez dá uns pegas nela, não sei, e devolve ela ao pai do Dr. Kossako. Mas não se iluda, no final das contas é sempre o Dr. Willy. Você pode pensar, ah, não, dessa vez é o Dr. Kossako. Não, não é o Dr. com saco. É o Dr. Willy, sempre. Acaba sendo um saco. Uma coisa interessante que aparece o Mega Man 5. Pra quem jogou Marvel vs Capcom vai lembrar bem, é que surge o passarinho, o Beach. Que é o passarinho que depois vira o avião no especial dele no Marvel vs Capcom. E esse passarinho, ele foi criado pelo Dr. Kosaki e ele aparece no Mega Man 5 e ajuda o Mega Man a derrotar o... Eu não lembro. Esse passarinho é roubado pra cacete. Você tem que pegar, ao longo das fases, as letras que compõem Mega Man 5. Tem que pegar M, E, blá, blá, blá, Z. Quando ele tem todas as letras, você vai ter um passarinho que vai ficar voando e fica batendo nos inimigos, meu irmão. E ele é muito roubado. Ele ganha o jogo pra você, win. E ele também tem um especial muito maneiro no Marvel vs. Capcom. E no Mega Man 5 as vendas começaram a cair já vertiginosamente, tá? O jogo já é de 91, 92, por aí. Então o Super Nintendo já estava começando a se estabelecer, além de uma novidade, já começando a ganhar uma base de usuários forte. E o pessoal foi começando a ficar mais esclarecido quanto ao fato do que deveria ser o futuro da série mesmo. Porém, mesmo assim, o 6 ainda foi lançado pro Nintendo. Mas então, aí me leva a questionar um negócio. Será que os 5 e 6 são tão ruins mesmo? Ou será que é só o desgaste da série que tava chegando e a galera tava querendo já partir pro Super Nintendo? Cara, o 5 pode ser desgaste, cara, mas o 6 é muito ruim. O 6 é tão ruim que durante a fase você enfrenta cada um dos robôs duas vezes. Enfrenta no meio da fase, a versão falsa do robô. Depois, no final da fase, você enfrenta o robô de novo. Aí você derrota o robô mesmo. A versão que você derrotou antes era a versão fake. Era a versão Brinks. Versão Brinks. Eu nem joguei o 6. O 6 é de 93 já, né, pro Nintendo. Em 93 foi o ano que eles lançaram o Mega Man X. Então aí foi uma concorrência meio desleal. O Mega Man X... foi um jogo que chegou também mostrando tudo que o Super Nintendo podia fazer e acontecer. Deu um reboot na série, foi uma parada nova, ficou maneiro. Deixou uma competição muito desvantajosa pro Mega Man 6 do Nintendinho, coitado. O vilão do Mega Man 6 é o Dr. X, que também ele vai descobrir que é o Dr. Willy. Dr. X, moleque, é o Dr. Willy com óculos escuros. É bem, né, Mestre Tung do... Não, qual é o nome do Mestre Kami? Cadê? Mestre Kami e o... Jack Chun. Isso. Jack Chun. O Mega Man 7, ele é pro Super Nintendo. Então, eles quiseram fazer aquele jogo com gráficos irados pra mostrar o poder do processamento do Super Nintendo, pra fazer aquela revolução, aquela parada. Só que foi o Mega Man que acho que menos agradou os fãs da série. Porque ficou uma coisa muito colorida, ficou uma coisa mais lenta, ficou uma coisa mais lerda do que o normal. Não fez tanto, não agradou tanto. A parada do jogo foi o primeiro jogo que seguiu a característica da série X, de ter uma primeira fase introdutória antes de você escolher os bosses, de ter uma cutscene inicial, de explicar um pouquinho da história. Mega Man 7 é o Windows Millennium. Mega Man. Uma coisa que a gente não falou é que Mega Man 7 já é o terceiro jogo, né, que você tem uma loja pra poder comprar power-ups e atualizações. Uma coisa, se eu não me engano, foi inserida no 5, né? E você pode coletar parafusos, né, nas fases, e o robozinho da loja, chamado Alto, ele cria novas partes pro Mega Man. É uma coisa também que os fãs da série odeiam. O Mega Man 7 é o que introduz o Bass, né? Que é o personagem emo de capacete de Topodidio do Mega Man. Capacete do Topodidio foi bom. Ele foi o primeiro personagem Vegetazinho da parada. Ele começa. Ele é um antagonista, ele foi criado pelo Dr. Willy pra ser a antítese do Mega Man. Tanto que ele até criou o Treble, que é o cachorro do Bass, né? Pra ser o contrário do Rush, pra ser o gato guerreiro do Bass. Depois lançaram um jogo que é Mega Man e Bass, que você pode jogar com o... Mas peraí, o nome do cachorro dele é Treble no... Treble. Mesmo quando ele é forte, ou só na tradução? É Gospel. Gospel? Que merda. Que referência horrível, né? Mas beleza. Mega Man 8, como eu tinha dito antes, foi o jogo que eu joguei pra caramba antes de jogar os outros jogos da série. E eu achei um jogo bem legal, achei um jogo divertido. Ele respondia bem a jogabilidade, tinha gráficos maneiros, que eram várias animações em anime. O jogo inteiro, ele é animado. Uma característica de dezenas de jogos pra PlayStation é ter cutscene. Geralmente animações meio mal feitinhas assim, mas que você... aceitava. Mais uma novidade na jogabilidade do 8 foi que você podia agora usar duas armas na mesma sequência de ações. Você, por exemplo, você podia mandar o Tornado Hold, que você pegava do... Não esqueci o nome do boss que tinha o Tornado Hold, mas enquanto estivesse no mar, você mandava uma Flame Sword, por exemplo. O que eu mais gostava do Mega Man é quando ele quando tinha demonstração física nele do poder que ele tava usando, tipo... Ah, mas muda a cor sempre. Os jogos novos, eles não têm uma mudança tão drástica, às vezes é uma coisa mais sutil. Muda a cor sempre, só. Pelo que eu lembro, tipo, ele pegava o poder do Cutman e ele parecia uma coisinha na testa dele. Não, parecia. Tem certeza? Só muda a cor. Você tá querendo me dizer que no Nintendinho... Não. Ele se preocupava em botar uma tesoura na então cara. Então deve ser na série de animada que eu tô pensando. Acho muito menos provável, cara. Se no jogo de videogame não tinha, naquela porcaria daquele desenho ter... Ele roubava o poder do Cutman, no braço dele aparecia uma tesoura, que ele disparava a tesoura. E a tesoura era bizarramente perseguidora, moleque. A tesoura virava um Pac-Man e ia atrás do inimigo. Nhac, nhac, nhac, nhac, correndo, fazendo a curva. A tesoura ia atrás do maluco, assim. Moleque, pra mim a coisa mais bizarra é a história do 8. Eu prefiro nem falar, se alguém quiser falar, a história é um raio maligno alienígena que tá influenciando os robôs. O Willy usa esse poder alienígena, moleque. Nossa, não quero nem entrar nesse papo aí. Se alguém. 10 é muito pior que isso. Você tá falando como se a história em Mega Man fosse caralho, foda. Não. Tudo bem. Uma coisa. O premiado roteirista David Goyer de O Cavaleiro das Trevas, Mega Man 11. A história já do Mega Man 9, eles voltam completamente à origem. Eles dão um reset em todas as features do jogo. Falam, sabe todas essas coisas que a gente inventou desde o 3? Foda-se. Não, mentira, o Rush continua. O Proto Man também continua. O resto, a partir do 4, eles ignoram. Não dá nem dash, meu irmão. Nem dash tem. Quando você faz uma série de jogos e chega ao 9º jogo, cara, que é hora de voltar às origens, cara. Se Mega Man e Final Fantasy voltar às origens, é porque é pra voltar pras origens, cara. Que Final Fantasy voltou à origem? Ele fala com esse 13, aquela merda. O 9. Foi o 9. O 9? Porra, mais ou o menos, 9. Cara. O 9 ele voltou, cara, cara, só não conseguiu. Você pode falhar em tentar, às vezes. Não, mas é porque, na verdade, o 8 foi um erro, cara, na verdade. Mas, cara, uma parada muito frustrante sobre o Mega Man, já que você falou que ele perdeu até o... Cara, ele nunca pôde abaixar. Não abaixa. Fuck! Você vê, cara, aquela porra daquele projeto vindo pra você, você fala, beleza, vou abaixar. Pra baixo, não rola, não acontece nada. Nothing happens. Fuck! Slide. Mega Man can't duck! Mas no Mega Man FPS, ele dá duck, pô. Ô, moleque, você tá indo muito longe pra provar que tá duck. Mega Man FPS, caraca, você está pisando num território que a gente não quer nem chegar perto, moleque. Uncharted, cara. Ah, dizer que Mega Man era muito apelado no Mugen, só digo isso. Mas, voltando ao Mega Man 9... Uma coisa também, uma novidade do Mega Man 9, é que, porra, vocês percebem que é tudo Iceman, Fireman. Por que eles não fazem Firewoman? Por que todos os robôs são masculinos? No 9 tem, é a Splash Woman. Exatamente, só vem aparecer no 9 que alguém falou, porra, vou melhorar a chance de aparecer um hentai. E criou. A Splash Woman foi o primeiro robô mulher que não é doméstico, moleque. Vocês estão vendo que a Splash Woman, já viram a imagem dela? Já viram o capacete dela, como é que é? Sim, joguei esse troço, tô jogando esse Mega Man 9. Então, lembra da sereia do Saint Seiya, da Saba? Igualzinho, da Tete. Tete de sereia. Não, até a máscara é igual, bro. Então chegamos a Mega Man 10, a atual iteração da franquia. E Mega Man 10, também chamado de Rockman 10, Free in Outer Space, Rokuman Chu, Uchu Kara no Kyoi. Mega Man 10 tem linhagem ainda de CT no Xbox, no Wii, no PlayStation. A história é um pouco diferente, bastante interessante, bastante condizente com eventos que nós vimos recentemente no mundo real, embora não venha de outro espaço. Um vírus robótico chamado de Roboenza. Roboenza? É sério isso? É sério. Roboenza, a gripe robótica. Lave seus fusíveis antes de... Isso, lave seus fusíveis, né? Porque a gripe H1N1... Aqui, pros humanos, foi gripe suína, né? Como é que será que dos robôs foi a máquina de lavador, lavadora de roupica, alguma coisa assim. Não sei, podia não ter porco, mas tinha ovelha. O 10. Gripe geladérica. Eu acho a que gripe esse... cafeteira. Esse cara disputa o cargo de um dos bosses mais tochos do Mega Man, esse... O Shipman, o Homem-Ovelha. Homem-Ovelha. Aposto que veio dele a gripe, cara. Pode ser, né? Eu aposto que ele é um clone também de alguém que já tenha aparecido. uma das personagens afetadas pela H1N1 robótica é a Ro. A Ro, a irmãzinha do Mega Man. A Ro. Dr. Willy aparece pro Dr. Light e fala que ele foi atacado por robôs infectados pela H1N1 robótica. Ele tava trabalhando com cura e que ele podia ajudar a Ro, etc. E eles decidem ajudar o Dr. Willy. Herói é um retardado, né, cara? O cara não aprende. Não, mas... Nove vezes, mas cara, é uma situação meio desesperadora, né, cara? O que, que você ia fazer no lugar dele? Você ia falar, não, foda-se, Roll. Esse caso tudo bem, cara, porque esse caso é o holocausto dos robôs. Exato. É o Réveillon de finados dos robôs. Cyborg Réveillon. Eles ajudaram o cara. E é isso, brother. Ficou sem gralha. Por que nego cisma em colocar isso também, cara? Não é necessário a história. Você só vai lá, mata o... Eu tenho que discordar um pouquinho. A história de Mega Man X é muito maneira. Muito maneira. Cara, tem alguns elementos. A gente não falou de Mega Man X geral. Aqui. E a gente não falou de Mega Man X, isso é fato. Então pronto, o senhor Eternidade tá reclamando do Mega Man, não do Mega Man X. Tá, beleza, então. A história de Mega Man é interessante em alguns pontos. A história em que eles vão desenvolvendo pros jogos, a história da timeline em geral de Mega Man é até maneira, mas a história de cada jogo individualmente é muito... Sim, caro, exatamente. Caraca, tem um da robótica, vai tomar no cu. É só uma desculpa pra você ter que salvar a putinha. Podia ser que nem o Mario, que você se mexe na putinha, foda-se, não tem nenhuma justificativa. Tem, é comer ela no final, pô. Agora você entendeu. O bolo. Não, você come no final. Você vê que ela é irmã, né? É uma vez triste. É irmã? Ah, mas eles são japoneses. Até eles. Esses, bom, elas, eles foram, elas têm o mesmo pai, né? Então. Eles são japoneses. Então, né, inimigo, segura o botão aí, carrega a despedida. Conseguimos enfrentar esse grande desafio, avançamos pelos 10 jogos do mundo de Mega Man, estudamos um pouco da história louca e vamos voltar a uma tradição que a gente não faz há muito tempo. Deixa eu escolher aleatoriamente alguém aqui. Senhor da Eternidade. Muito aleatoriamente, diga. Eu quero que você dê uma nota. Uma nota de 0 a 10 pra série Mega Man. Clássica. Cara, vou ser justo, vamos dizer assim. Até o 3 era muito, muito, muito bom. O 9 e o 10, porque eu joguei, eu gostei muito. Agora, aqueles do Super Nintendo, com gráfico mais bonito e o cara bosta. Então eu vou dar um 8, 8 seco. Caraca, gente, não vai dar 10? Ah, não, não vai dar, foda-se. É. Foda-se o 10. Então tá, vou forçar a barra aqui. Pro nome Mega Man, qual nota você dá? A série, com todos os momentos de bons jogos que você jogou dela, os melhores jogos pra você, que nota você daria pra ele? Ah, se você quer que eu fale 10, eu falo 10, pô. Você quer ser que a gente seja eternamente o Chapa Branca Babaca? Se você nunca jogou Mega Man, por favor, não comece pelo entre o 4 e o 8. Comece pelo 1, 2, 3, ou o 9 e o 10, ou joga a série X. Joga o 4, pode jogar o 4. O 4 é bom. Tô falando merda. Pô, eu não vou nem falar que eu gostei um pouco do 7. Mas é porque foi o primeiro do Super Nintendo, pô. Faz o tempo. É, pô, a galera tava de brinks, né? Olha só, te perguntar uma coisa. Como é que é o nome do Robotnik no japonês? Na versão japonesa? Eggman. Dr. Eggman. Cara, isso nunca fez sentido pra mim. Pra mim sempre foi Robotnik e sempre vai ser. Por isso que eu vou explicar agora qual é a verdadeira história do Robotnik, cara. O Robotnik é uma criação do Dr. Willy, cara. Ele foi criado pra ser a inteligência suprema dos robôs do Dr. Willy. Tão inteligente que ele seria capaz de, além de criar, de tomar decisão, de criar outros robôs. Só que ele se rebelou também, cara. E ele foi o cara que se rebelou de verdade, maluco. Ele se rebelou tanto que ele não ficou nem num jogo de Nintendo, ele ficou num jogo da Sega. Só que, maluco, o Dr. Robotnik, ele era um hippie, um robô hippie muito maluco, cara. Ele fumava uma erva muito louca. Uma erva tão louca, o Sonic é jogado da perspectiva do Robotnik. Uma erva tão louca que quando o Mega Man vai atrás do Robotnik, ele vê uma porra de um porco espinho azul, cara. What? O Sonic é o Mega Man, cara. É o jeito que o Robotnik vê o Mega Man, cara. Ele vê aquela porra daquele borrão azul e... filha da puta. Só que ele já fumou, cheirou, injetou. Olha esse canhão. É porque o tiro é rápido, né? Então ele acha tiro que... Tiro é rápido, brother. Quando o Mega Man atira... Quando o Mega Man atira, ele sempre toma, ele acha que é o Sonic vindo em cima dele em forma de bola, ele acha que é aquilo, sacou? É o tiro do Mega Man. Então, quando ele se recupera e vê e vai olhar de procurar de novo o Mega Man barra Sonic, o Mega Man já tá em outro lugar, ele fala: é, porra, esse maluco foi pra cima de mim com tudo mesmo. É um cara muito louco, brother. É isso, ele tem até o cabelinho igual do Willis. Igual do Willis, sacou? Entendeu? Viu como é? É isso, cara. Ele é o verdadeiro, é o cara que realmente se rebelou contra o Willy. Espero que vocês tenham gostado da nossa viagem aqui, por todos os mundos de Mega Man. No dia que você tiver trigêmeos, tenha certeza de treinar que um saiba derrotar um outro, tá? Eu espero que vocês entendam que a gente não podia ir muito mais longe do que a série clássica. A gente pretende fazer outros especiais Mega Man pra série X, principalmente. E talvez, quem sabe, a gente pode fazer um especial pra série dos spin-offs. Ou, de repente, a gente pode fazer um podcast especial spin-offs zoados em geral, pra falar de vários spin-offs de todos os jogos aí. Resident Evil, por exemplo, tá uma porrada. Não esqueçam de mandar seus e-mails, sugestões, porradarias para eugostojogos@baixofrentesoco.com. E não esqueçam de passar no nosso site, www.baixofrentesoco.com. Lá a gente se esforça pra botar um post maneiro pra vocês lerem. Então vão lá, só ficam baixando no iTunes, porra. Sacanagem. Só porque a gente tem 70 mil pessoas acessando o site, porra. Isso não chega nem perto dos 72 milhões de pessoas baixando no iTunes que a gente tem, porra. É, colabora aí, porque se você acessar o site, a cada um acesso traduz em $1 a mais na nossa conta. Isso é mentira, mas... Finge que é isso e que você tá tentando ajudar a galera que trabalha que nem um corno pra trazer um material de qualidade pra você ouvir no trânsito, pra você ouvir pra casa e você se... Pra você ouvir durante o sexo. E pra você ter seus bons momentos de nostalgia enquanto a gente lembra os clássicos da nossa infância. Acabou o programa. Abraço. A MCV diz que os vendedores, os varejistas... A MCV diz que os varejistas... Caralho, nem sei essa porra. A MCV diz que os varejistas digitais estão enfrentando dificuldades financeiras... Porra, financeiras, não, financeiras, caralho. A MCV diz que dois grandes... A MCV diz que... Caralho. Deixa eu escrever essa porra.